Apoio da tripulação, com alguns irmãos, Rafa não cola não, pra outra expedição, sentido Long Beach, linha de frente na suíte, odds no biliche, faço strike na rima, mas não jogo boliche, o freestyle é venenoso e cheio de fetiche, no caminho o tirano parou, pedindo orgulho. A gente encostou no estilo afugento. Aí eu abri o vidro, o fumaceiro vaza. O tira perguntou, o que é isso, camarada? Estamos fazendo sauna. Não pense que era cannabis, isso já não chapa. Era skunk da massa. Desculpa, pessoal, vou ter que revistar. Que insodoridade, vamos conversar. Viemos do Brasil, você sabe como é. Você trabalha o mês inteiro em troca de um qualquer. Porra, seu guarda, por essa mecaria não dá pra arrumar a farda. Tem um pacote no meu bolso que ele pertence. Desculpa o transtorno, pode seguir em frente. Aqui é foda, ninguém faz um favor. Quem manda o dinheiro e não o amor. Seguimos adiante sem deixar rastro. Só o pouco de dinheiro que foi gasto. Ninguém vive sem correr risco. Isso já tava no previsto. Nem agradável, porém fácil, acredite. Vamos parar o fumo, abriu meu apetite. O cheiro tá cheio de alimento, mas me dá enjoo, comer em movimento. Olhando para o posto, aliado da letra. É só catar, só tem uma cabeça. Vocês ficam aqui, enquanto a gente entra. Plantando uma garrucha enferrujada, o camarada diz. Agora é tudo nosso, não adianta resistir. Se tenta, vai partir. Pega a grana, corta o fio do telefone, amarra o vacilão e diz. Sem pensar na consciência, o seguro vai cumprir. Foda-se daí, foi muita sorte pararmos naquele posto. O dinheiro do guardinha foi reposto. Batemos em metirada sem levantar suspeita. A não ser a ladani vá preta. Convido fumê exalando nosso perfume. Tudo nos conformes, como de costume. Passando por um campo com cheiro de estrume. São duas da manhã, eu de calça e lusa. O vento frio, do céu cai chuva. Tá na hora da troca de motorista. O motorista já tava fechando a vista. Moneble note, ao amanhecer. Previsão era de sol, mas não dá pra crer. Somos oito em uma ladaniva. Peolho, porco do mato e a menina. Tem mais o Juca e o Badista. Sem citar a diretoria que sempre está presente. Bob, Steiner e o presidente. Esses sete são meus amigos. Caro que Deus sempre está comigo. Com fé nele, tudo eu consigo. Ele ilumina meu caminho. Eu vou dar tripulação. Papo não cola não, pauta expedição. Sentido Long Beach, linha de frente na suíte. Rodes no biliche, faço o strike na rima, mas não jogo boliche. Abo da tripulação. Abo da tripulação.